13º volume da obra. A vida é um pau de sebo, por tudo ser uma ilusão. Vejam que nada adiantam essas lutas todas. Que nada adianta essa luta toda, sem recompensa, porque tudo se acaba. O corpo magnético é um corpo em destruição de si mesmo, por ser magnético. Por isso, hoje é novo e serve. Com o tempo, vai se destruindo. Por si mesmo se destrói. Fica velho e já não serve mais. Quanta ilusão! Quantos iludidos, traindo a si mesmos e sofrendo as consequências dos seus enganos e desenganos. Hoje, conhecendo o fator principal dessa vida do pau de sebo. Do pau de sebo, sim, porque sempre sonharam com vitórias do mal. A vitória do mal é vitória negativa, por ser do mal, sonhando que no mal iam encontrar o bem. Como podiam? De maneira alguma. E por isso nunca o encontraram, e sempre se multiplicando o mal. Mas viviam sonhando que iam encontrar o bem, por não saberem o que a vida é. Viviam horrivelmente, pensando ser a vida aquilo que a vida não é. Desta forma, tinham que sofrer cada vez mais, até se desiludirem e dizerem consigo mesmos: eu já vi que nada adianta a gente querer ser aquilo que não adianta ser. Porque se sabe, sofre. Se diz que sabe, sofre. E se não sabe, sofre também. Então, saber só para sofrer? É melhor nada saber. E assim, muitos desiludidos, não querendo saber de mais coisa alguma e dizendo: eu renuncio à matéria, porque sempre me dei mal nesta vida. Sem saber por quê, porque não sei por que tenho vida, não sei por que assim sou, não sei por que vivemos neste mundo, não sei de onde vim, nem para onde vou. Estou aqui na terra dos outros, malhando em ferro frio, sofrendo a vida inteira, sem ter quem diga o porquê de tudo isto. Então, eu renuncio à vida deste mundo, porque não sei por que estou vivendo dentro deste mundo. Eu queria saber. Não tem quem me dê uma explicação. Não adianta viver sem saber por que vivo. E assim, muitos encontrando a nulidade de tudo, desanimado de viver e dizendo: vou viver para mim com uma forma diferente e renunciando à vida. Vejam a vida do magnetismo, a vida da dor, da destruição, do desespero, da condenação sem saber por quê, vivendo aí todos dessa maneira. Hoje, todos sabendo o porquê desse sonho, dessa vida de sonhos e ilusões, e dizendo: é verdade, agora está aí justificado o porquê de nossa vida e o porquê deste mundo. Estão aí todas as justificações, o princípio do mundo e o fim do mesmo. Agora é que viemos saber por que todos sofriam tanto, por estarmos fora do nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. Hoje, todos dentro do mundo racional, dentro do nosso verdadeiro mundo de origem. Hoje, a vida mudou. Hoje vivemos satisfeitos, felizes e contentes, porque sabemos o porquê estamos aqui neste mundo, com esta vida que ninguém nunca deu solução do porquê dela. Hoje, todas as soluções em nossas mãos. Hoje, sabemos como foi o princípio deste mundo e a origem, e estamos agora assistindo o fim do mesmo. Não vimos o princípio, mas estamos vendo o fim. Estamos assistindo como será o fim. Estamos sabendo como será o fim. Está aí o fim, a fase do fim, a fase racional, a fase do término da vida do mal, do magnetismo, do ser material. Hoje estamos felicíssimos para o resto da vida. Acabaram-se os sonhos, acabaram-se as musas desta vastidão, as musas vastas de experiências, as musas da escuridão, deste inferno em que todos viviam amando o mal como se ele fosse bom, traídos pelo mal, iludidos pelo mal e sofrendo as consequências que era viver sempre mal, sofrendo sempre. Vejam que delírio infernal, esta vida magnética, magnetismo puro, todos magnetizados e magnetizando. E daí a destruição de nós mesmos, e ninguém nunca disse o porquê disso. Hoje, todos sabendo o porquê assim são. Essa vida magnética sempre foi um degredo infernal. Ninguém sabia o porquê desse degredo, degredados aí por essas sete chaves, as sete chaves do porquê assim são. Viviam em vida, mantendo todos os mistérios e tudo em segredo. Era uma vida misteriosa, era uma vida que ninguém sabia o porquê dela. Todos viviam enganados, iludidos e sofrendo, que nem os condenados. Ninguém sabia dizer o porquê todos viviam nesse degredo infernal, sem saberem o porquê de tanto mal. Todos em ruínas, tudo em ruínas, e não sabendo o porquê. A natureza parecia ser muito boa, e no rever das coisas se via tudo ao contrário, sofrimento só. Todos aborrecidos com esse apodrecimento, porque todo o ser de matéria, por ser de matéria, era um ser derrotado, sem saber o porquê dessa derrota. Viviam todos enganados, e por isso viviam todos experimentando, de experiências em experiências, para acertar ou não. A vida se tornava como um anal em alto do oceano, perdida sem saber onde ia parar sob a fúria das ondas do mar. Assim eram os seres magnetizados em cima da terra. Sabiam de onde nasceram, mas não sabiam onde iam terminar. A vida do magnetismo tornou-se um barco sem rumo, e por isso todos à procura do rumo e sem encontrar o verdadeiro rumo, encontrando agora o verdadeiro rumo e dizendo: é verdade, agora é que encontramos a estrada racional, é que encontramos o rumo certo e vivemos tanto tempo de lutas perdidas nesta vida magnética, de lama e sofrimento, nesta vida sem rumo. Ninguém sabia de onde veio, nem muito menos para onde ia. Viviam todos perdidos, sem saber o porquê da existência do mundo em que viviam, sem saber por que tinha vida dessa forma horrivelmente. Todos viviam de uma maneira insuportável. Era uma vida tão insuportável que muitas vezes a pessoa já não estava mais suportando a vida, não estava suportando mais nem a si mesmo. Era uma vida insuportável, a vida do magnetismo, a vida da matéria. O magnetismo é assim mesmo. É horroroso e nunca está satisfeito com coisa nenhuma. Aparenta estar satisfeito, mas por dentro do seu eu é uma coisa e por fora é outra. Vive assim, de aparências, sofrendo as consequências do seu ser intolerante consigo mesmo, não tolerando o seu ser. E por ser como é, diz: como nós somos tão esquisitos, não sabemos por que assim somos, não sabemos o porquê somos assim, tão esquisitos. Às vezes, nos tornamos contra nós mesmos, contra o nosso verdadeiro ser. O magnético é assim, é desequilibrado, é o mal, e o mal por si mesmo vai se destruindo. Por isso, todos são confusos. Fazem confusão de tudo no magnetismo. do mutismo provindo o egoísmo, e por todos serem magnéticos, são egoístas, por serem ligados a tudo. O magnetismo está ligado a tudo quanto é de matéria, e por assim ser, é ser do ismo. Ismo é a parte chocante formada do magnetismo. Então, o ismo é a parte do egoísmo. Todo ser magnético é egoísta, devido ao magnetismo, devido ao ismo, é a parte que se liga com tudo do magnetismo. O magnetismo é a causa do ismo. O ismo é a parte da ligação, da comunicação e de atração do magnetismo. Vejam quantas lutas perdidas nesse chofre asqueroso e moforento de matéria, turbulante de matéria, perturbado e perturbando. São esses os dados insignificantes da vida magnética, da vida dos que estavam aí, vivendo sem princípio e sem fim, porque não sabia como foi o princípio, o seu fim. Os sem princípio e os sem fim, vivendo aí perdidos, como coisa que conhecessem o princípio, mas, por não conhecerem, sofriam e faziam todos sofrerem, tornando-se assim a vida em verdadeira papagaiada. Os papagaios, uns atrás dos outros, os papagaios contando uns com os outros. Então, uns papagaios mais desenvolvidos, inventando e descobrindo as coisas, inventando as coisas e descobrindo as coisas para ensinar os menos desenvolvidos, tornando-se a vida de papagaiadas, todos falando muito bem, pensando e julgando que estão falando bem, e na mesma hora em contradição com esse bem, por serem vítimas do próprio magnetismo, por serem sofredores, que não sabiam de onde vieram, nunca souberam de onde vêm, nem para onde vão, falando como papagaios que tudo está muito bem e o sofrimento se multiplicando, provando ao contrário, que todos estão em contradição consigo mesmos. Então, dizem, se vai tudo muito bem, como é que tudo por si mesmo se destrói? Como é que nós por nós mesmos vamos nos destruindo até desaparecermos? Então, como é que vai tudo bem? Se tudo vai em multiplicação de degeneração, como é que tudo vai muito bem? Se tudo vai em multiplicação de poluições, de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras. Então, como é que tudo vai muito bem? Se o sofrimento cada vez se multiplica mais, como é que vai tudo muito bem? Só mesmo coisas de papagaios, só mesmo de quem não se conhece, porque se se conhecesse, pensaria ao contrário e diria: nós somos seres em decomposição, em degeneração, e por nós mesmos vamos nos destruindo. Hoje somos novos, amanhã somos velhos. Hoje estamos com vida aparente e daqui a um bocado terminou a vida. Todos não vão bem, todos vão mal, porque não sabemos de onde viemos, nem para onde vamos. Não sabemos o porquê sofremos, não sabemos por que vivemos mal, não sabemos por que morremos, não sabemos o porquê estamos vivendo aqui em cima desta terra, não sabemos o porquê deste mundo, não sabemos coisa alguma de certo, não podemos dizer que vamos bem. Bem é quando tivermos as soluções que todos desejam, que todos ambicionam, que é a solução do nosso ser e a solução do mundo, esta solução que está aqui em nossas mãos. Não podemos dizer que vamos bem, e sim dizer que nós vamos bem mal, e muito mal. O sofrimento cada vez se multiplica mais, vivendo tão mal que ninguém se entende mais, ninguém está mais se entendendo nem a si mesmo. E assim, essa vida falsa, de falsos para si mesmos, ludibriação só, fingimento só, porque todos vivem de aparências, e todos que vivem de aparências vivem iludidos, sentem uma coisa e aparentam outra. E assim, essa vida falsa, de falsos para si mesmos, ludibriados por si mesmos, e por isso aí expostos às dores, aos sofrimentos e a todos os padecimentos, por serem seres magnéticos, por serem seres de origem do mal, não podiam de maneira alguma viver bem. Falavam em bem, mas viviam mal, à procura do bem e nunca o encontrando. Encontrando o bem na aparência, que é bem hoje, aparentemente, e mal amanhã. Aparências não são verdades. Vivendo cruelmente desse jeito, horrivelmente, e muitas vezes dizendo consigo mesmos: não sei para que eu nasci neste mundo, só para sofrer sem saber por quê, só para penar sem saber por quê. Não há quem dê uma solução do porquê todos assim são. Vivemos uma vida horrível. Muitos chegando à conclusão por si mesmos da irrealidade desse nada, dessa vida irreal, e por ser assim, é que tudo é aparência e nada mais. Por isso, tudo é mal, é aparente, porque tudo se acaba. O mal, por si mesmo, se destrói. Hoje, todos chegaram no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos satisfeitos, alegres e contentes, para o resto da vida, dizendo: é verdade, esta vida sempre foi um sonho, um montão de ilusões, com tantos pesadelos, que certas horas se tinha desânimo de viver. Vivíamos porque tínhamos vida. Muitas vezes desanimávamos da vida, mas tínhamos que encará-la assim com esforço, sempre com esforço para viver. Hoje, todos sabendo o porquê desse magnético infernal, o porquê desse pedestal de ruínas, o porquê desse amontoado de asneiras, de bobagens, para aumentar a cegueira. Hoje, conhecendo a nulidade disso tudo e dizendo: é verdade, quanta vaidade sem proveito, quanta riqueza do nada, quanta bobagem do animal, quando parecia que vivíamos bem e vivíamos mal. Agora, todos dentro do mundo racional, todos dentro do seu mundo de origem, todos felizes e contentes por chegar o fim da sentença que procuraram pela livre e espontânea vontade, que procuraram pelo livre arbítrio. Agora, todos felizes e contentes por terminar a sentença cruel da vida de matéria, que é uma vida cruel, e por isso todos são sofredores. Hoje, todos vivendo racionalmente, equilibradamente, por receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio de si mesmos. Hoje, todos felicíssimos por saberem o porquê aí nasciam nesse mundo de matéria e o porquê aí não vão nascer mais. E assim, todos alegres, felizes e contentes por não viverem mais agoniados, agonizando como viviam. Tinham que viver agonizando mesmo, por não saberem por que aí estavam vivendo nesse mundo. Então, tinham que viver agoniados, agonizando, por não saberem o porquê do mundo, por não saberem o porquê do seu ser. Viviam com uma angústia permanente, por não saberem de onde vieram e para onde iam. E hoje, as soluções de todos esses mistérios, todos alegres e contentes, e dizendo: até que enfim, sabe-se agora o porquê deste mundo, o porquê de vivermos assim. E ainda mais dizendo: quanta luta perdida! A vida da matéria é assim mesmo. Todos estavam iludidos, e um iludido é um traidor de si mesmo. Viviam traindo a si mesmos. Hoje é que estão vendo o tempo perdido com as lutas sem recompensa, por a vida cada vez estar diminuindo mais e sem tempo de duração. Vivem esquisitamente, sem saber por que vivem. E hoje, todos sabendo o porquê aí nasceram e para que nasceram. Hoje, a vida é racional, e antes era de animal racional. A vida do animal é uma, e a vida racional é outra.